Yeah, baby. Yeah, porque só ele não dava ideia. No intervalo causamos mais impressão do que a Epson. Regata da Wu-Tang, autógrafo da Vanessa Jackson. Com a mesma cara de série de longe, não fala um pio. Porque no meio da função, ele não fala psios, parça. Gemei melodrama, acerca do exemplo. Que pegar a mina demais foi quase perca de tempo. E chona nas moças que se respeita e fica linda. De cabelo bagunçado e sem sobrancelha feita. Eita, porque ele equilibra essa sede. Porque tem tanta nega bonita nas redes sociais. Às vezes ele tem um requinte do nego velho, só que ele tem 21, se pá. Não simpatiza, sempre passa mudo. Dizem que o sorriso dele é bonito, com covinho e tudo. Acredita no Nico, se que lele. Por quê? Pergunta pessoalmente, é porque ele precisa de um bagulho real, real. Que dure mais que a madrugada. Mas isso parece ser demais pra quem sempre viu que tudo termina em nada. É isso, é isso. Precisamente, precisamente. Mas tudo que ele precisa, precisamente. Dilma que aceite ele na Mobitel. Que nem liga de entrar a pé no motel. Remendo que ele sente igual Super Bonder. Lembra feminina, pérola negra, Stevie Wonder. Aquela que nem liga pra dreadlock ou crush. Natural linda sem Photoshop ou blush. Que não põe o que acredita em segundo. Não das que todo mundo quer, já que essas quer todo mundo. Objetiva, mulher de responsa. Valoriza ele mesmo com os bolsos sem onça. Toda maravilhosa sem lipo. Mas ela tem mais porquês que o Kirikou. Tipo, porque no mundão igual cão não me jogo. Reclama do cabelo, então por que não corta essa porra logo? Porque ele não curte um Mac ou não mais um Beck. Se ele teve opções delas em leque, é que ele precisa de um bagulho real.